mundial. Prodencast Records. São Paulo, Zona Norte. White Black Gang. NBA 2016. Aí, vagabundo. Eu chego assim, como quieto, de mansinho, de fininho. Enquanto os ratos são teco do meu queijo. Tudo que eu conquistei foi junto com a minha gangue. E agora eu vejo que os que falava mal, hoje vai com pau. DPA, Rockefeller Family. Mas não leva desaforo se levar uma leva porrada. Se ligando, meu chapa vai além do rap. Essa união não tem mente fraca, compondo rap. Pra chegar até em Marte, porque do Brasil a China até o USA. O acesso é fácil, então não vem pagando de pajão pra mim. Eu ligo lá sem precisar ter ido fazer faculdade. A preboizada sabe usar o dinheiro do pai. Gangster, meu ovo, a molecada do farol é mais gangsta que esses mão fofinha. Nego, eu vou mudar o terror. Porque da preboizada eu só quero o money. Nego, eu vou mudar o terror. Porque da preboizada eu só quero o money. Tudo que late, cê tem no pescoço, eu tenho na rima. Fica tudo em choque de perder fã. Nego fica puto quanto eu recuso um show. Foi mal, mano, é que eu saí da várzea. Não fica bravo pagando bem, que mal tem. Não desmerecendo, valorizando cada goto do meu suor. Tem alguém por aí que fala que faz cultura. Meti o biruta, eu sei que ele quer 3 mil na conta. Eu me adianto, saca mano, eu falo mesmo. Não tô nem vendo, quem quiser que vista a carapuça. E vai servir pra vários, Forrest Gump. Eu sou especialista em fazer arrombados e de ódio. Não tem pódio nessa corrida se mostrar. Perde posição, e o público quer ver sangue nessa porra. Faça favor, uma gentileza. Fala mal de beleza. Seu marketing gratuito vem pra mim de bandeja. E tá pondo comida na minha mesa. Faça favor, uma gentileza. Fala mal de beleza. Teu marketing gratuito vem pra mim de bandeja. E tá pondo comida na minha mesa. Mano, já viu o sonho de um rapper de NBA, mano? Não, já, mano. Ah, mano, eu gosto zoado, mano. Pode crer, mano. Nós somos zoados, mano. Bota muito essa cultura. É quente, mano.